relato passado. Nesta promessa ele falou que Deus um dia ele enviava o seu Espírito Consolador. E de repente veio um vento vermente, impetuoso, toda a casa se encheu. Que língua estranha foi dada aos crentes, aquela gente salvas por Deus. Sagrada, e nós sentimos seu calor. Falamos glória e aleluia por seu Espírito Consolador. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, toda a casa se encheu. E língua estranha foi dada aos crentes, aquela gente salvas por Deus. Salvos estão alegres com este dom celestial. O povo odeia e murmura um tanto em ver os crentes se alegrarem. Nós alegramos e damos glória até que Cristo vem nos buscar. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, toda a casa se encheu. Língua estranha foi dada aos crentes, aquela gente salva as pessoas.